Olá pessoal, bem-vindos ao Universo Kandura, o programa que surfa nas águas cibernéticas da internet. Hoje nós vamos falar sobre o racismo no Brasil, mais precisamente sobre o mito da democracia racial no Brasil. Você, muito provavelmente, já ouviu falar que no Brasil não existe racismo, que o Brasil é um país miscigenado que convive harmoniosamente entre as três raças fundadoras, e fundadoras entre aspas, da sociedade brasileira: a raça branca, a raça negra e a raça indígena. O ouvinte mais atento, o ouvinte mais informado, sabe que isso tudo é uma grande balela. O mito quer nos fazer crer que o Brasil escapou do racismo e da discriminação racial. Mas como é que este mito foi construído na nossa sociedade? E hoje, no século XXI, é correto ainda dizer que os grupos humanos se distinguem entre raças? Para explicar este e outros fenômenos sociais, o Universo Kandura conversou com a socióloga Helena Ponce Maranhão, autora de diversos artigos, dentre eles o Brasis Brasileiros, das Cores, Misturas e Etnias, ou Quais Políticas de Diferenciação Fazem Sentido? Helena Ponce Maranhão é socióloga e cientista política pela PUC do Rio de Janeiro. É mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e doutora de Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Atuou profissionalmente como pesquisadora e professora universitária, trabalhou na área de educação de jovens e adultos e hoje é aposentada pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E vocês escutam a entrevista com Helena Ponce Maranhão aqui no Universo Kandura. Helena Ponce Maranhão, eu gostaria que você nos explicasse o termo que durante a formação do Brasil tornou-se muito difundido e que, de certa forma, é difundido até hoje. Apesar de que hoje já é possível afirmar que este termo é um mito. O mito, ou o termo, democracia racial no Brasil. Olha, todos os estados nacionais que surgiram no mundo são, na verdade, estabelecimento de uma fronteira geográfica e política, e a partir daí um aparelho de Estado começa a fazer um projeto político para aquela área. Projeto político que implica também em fazer que as pessoas se sintam... Vamos dar um exemplo. Eu, para ir para a guerra, na verdade, eu vou morrer por uma pátria. Hoje em dia, claro, já houve toda uma crítica a essa concepção, mas no passado, vamos ver, até a Segunda Guerra Mundial, praticamente, né, as pessoas iam morrer por uma pátria, porque eu sou alemão, porque eu sou francês, né? Isso é projeto ideológico, te convence que você é parte daquilo, que você tem de lutar por aquilo. Quando nós, na verdade, vivemos numa sociedade de classes, onde, de modo geral, a burguesia ia para a guerra ou era absorvida no exército, nos cargos, né, da oficialidade, não eram os que botavam a cara de frente. E o povão é a soldadesca, é a bucha de canhão, né, que vai morrer. Todo o processo que acontece nos anos 50 e até também a guerra do Vietnã, que tem muita importância em começar a discutir isso. Por que eu estou lutando pelos interesses, né, dos grandes capitais, dessa coisa? Eu estou morrendo por isso. Né? A guerra do Vietnã é um marco. Né? As pessoas começam a questionar, inclusive a desertar. Né? Mas voltando à questão do Brasil, então, o projeto da ideia de que nós somos formados, e naquela época era entendido que nós somos formados por três raças. a branca, a negra e os índios, que são do, no esquema racial do passado, eram definidos como a raça amarela. E nessa ideia de que todos convivemos harmonicamente, os negros, os índios e os brancos. Só que nesse enredo harmônico, na verdade, você não coloca a questão de que posição social está cada grupo desse na sociedade brasileira, né? Quer dizer, vivemos harmonicamente, mas numa sociedade altamente hierárquica, com um passado escravista, que até hoje pesa sobre a população de origem africana. E eu acho que também, na minha opinião, esse mito, de alguma forma, busca se confrontar, considerando que naquele momento histórico de formação dessa mitologia, você tem na sociedade americana o verdadeiro apartheid, a segregação. Até os anos 50, até os anos 50, nos Estados Unidos era separado restaurantes de negro, restaurante de branco, banheiro de negro, banheiro de branco, ônibus, na parte da frente sentavam os brancos, na parte de trás sentavam os negros. Então, era de fato totalmente segregado. Nós não, nós tínhamos um convívio. Nós até, desde a colonização portuguesa, vamos dizer, sexualmente nos misturavam. O mulato é a mistura do branco com o negro, o mameluco é a mistura do branco com o índio e o cafuzo é a mistura do índio com o negro. Claro que essa categorização já é completamente ultrapassada, mas foi como a gente aprendeu o Brasil. Aí, voltando a esse mito da democracia racial, é que começa a se construir essa história. Somos uma sociedade da mistura, miscigenada, uma mistura de raças. E começa a se apagar uma outra história que existia antes. Durante, por exemplo, ao final do século XIX, muitos pensadores brasileiros, muitos caras que refletiam sobre o Brasil, começavam a dizer, não, essa mistura é que provoca o nosso atraso político e econômico. Então, nós, e casualmente, historicamente, a migração estrangeira vem, e no momento após a abolição da escravatura, principalmente para substituir a mão de obra escrava na lavoura do café, porque naquela época o maior produto de exportação brasileira era o café, que sustentava a nossa economia, eles disseram, não, a vinda dessa população, com a mistura, nós conseguimos embranquecer, ou a chamada branquização, a população brasileira. E assim ela vai melhorar de qualidade. Vou te dar um exemplo de um cara que é muito conceituado, e na verdade, quando a gente faz o trabalho crítico sobre esses autores que pensaram o Brasil, a gente tem de colocar entender que aqueles homens produziram na sua época. Não é achar que o cara é um safado, não. O cara refletia o pensamento da sua época, como a gente reflete o pensamento da nossa época. Então, por exemplo, um cara que é muito respeitado, que é o Euclides da Cunha, você sabe que cobriu a Guerra dos Canudos e tem o famoso livro Os Sertões, ele tem uma frase assim, o sertanejo é antes de tudo um forte. As pessoas repetem isso, mas não sabem o final da frase. Não tem a neurastenia dos mestiços do litoral. Então você vê, na verdade há uma representação de que esse mestiço, tá? Mesmo que o sertanejo também seja um mestiço, mas na verdade é um espanto, porque de fato esse mestiço é um desequilibrado, tem uma neurastenia, olha o termo, neurastenia. Então você vê qual era a representação das elites sobre a nossa mistura que eles viam como racial e que na verdade contemporaneamente é percebido como mistura cultural. Essa é a verdade. Se eu estiver me alongando, mas esse termo democracia racial no Brasil, é o termo mesmo? Ele foi usado. Ele começou a ser usado academicamente, então, nos anos 30 mesmo? Começou a ser usado não só nesses pensadores, tá? Nesses pensadores que necessariamente não estavam vinculados à academia. Você tem muitos caras que refletem sobre o Brasil, nomes importantes, que no passado... não havia uma tanta profissionalização que é a reflexão acadêmica. Você é um profissional daquilo. Havia indivíduos interessados, advogados, que trabalhavam noutras, jornalistas, mas que escreviam e que refletiam sobre o Brasil, até por causa de um projeto político. Porque quando você pensa sobre uma nação, você está pensando as maneiras de conduzir aquela nação. Porque esse termo foi usado pelo Gilberto Freire, né? No Casa Grande Senzala. O Casa Grande Senzala é publicado em 1933. Então, por exemplo, a história de você ter a ama de leite negra, que faz parte da cultura brasileira do passado, daquelas empregadas que estão dentro de casa. Ele começa a ver quanto esses grupos, principalmente o africano, que aí está focado no africano, porque a mão de obra indígena não deu para escravizar. Foi pouco escravizada, que era o objetivo inicial do empreendimento comercial colonizador. Traz e transmite para a gente uma série de coisas. A cultura na culinária, a cultura na música, nas histórias, na religião, o sincretismo é uma grande coisa específica do Brasil, chamado sincretismo religioso, as religiões afro-brasileiras. Então, ele começa a pensar nisso e dizer, olha, tem uma contribuição cultural, nós somos produto dessa mistura. Mas ele resvala na ideia racial. E pode-se mesmo dizer, no início do século XXI, que o conceito de raça, a raça branca, a raça negra, etc., não existe mais? Pode por um lado e não pode por outro. Porque, voltando ao que nós estamos falando, de como se constitui essa visão de mundo racial e que resulta no racismo, ela teve, durante o século XIX, ela tinha status científico. Ela era considerada uma ideia científica. Várias produções, e principalmente por isso que eu digo que a Europa inventou o racismo. Porque isso foi dado status, como se a ciência, como eles procuravam respaldar em dados científicos, inclusive respaldar e dizer da superioridade da raça branca, entendeu? Porque o negro era inferior, tinha uma inteligência mais limitada, ou mesmo os outros grupos, porque ele olhava a cultura diferente como uma coisa inferior, não é igual a mim. E eles estavam em estágios tecnológicos não iguais. Ela não domina a pólvora, por exemplo. Esse status científico foi divulgado através da escola, da formação das pessoas, essa visão de mundo. Isso se incorporou tão forte entre a população não se dedica à reflexão, que se tornou um senso comum, como a gente diz, senso comum. Todo mundo repete aquilo, sem refletir sobre aquilo. E, por outro lado, o avanço dos estudos da genética chegam a demonstrar, né, que não há diferenças significativas entre os chamados grupos raciais. Isso faz com que, do ponto de vista ideológico, você chegar para uma pessoa comum, você vai ver que, basicamente, ela vai repetir esse enredo da raça. E até os movimentos negros, na minha opinião, se equivocam. Para tentar conseguir o seu espaço e poder ser reconhecido de outra forma, eles reafirmam a raça. Quando, na verdade, eles deveriam dizer, historicamente fomos discriminados, temos direito a diminuir essas diferenças, essas desigualdades entre os chamados brancos e os chamados negros, mas não tem fundamento a noção de raça. Eles próprios deviam contribuir para isso. E os movimentos índios também. Mas eles se equivocam, na minha opinião. Eles têm direito de lutar contra a desigualdade, mas deveriam desmontar essa farsa baseada numa biologia superada. Eu gostaria que você falasse sobre um trecho do livro A História da Vida Privada no Brasil, de Lilia Schwartz. O trecho é o seguinte: a miscigenação no Brasil passou a ser vista como algo positivo, desde que levasse a uma consequente branquização e ao progresso desaparecimento do elemento negro de sociedade. Essa visão, primeiro de início, da mistura como algo negativo, Eu até no meu texto, eu não sei se você teve a oportunidade de ler, que eu trabalho essa ideia de que a diferença é vista ora depreciada, né, ora como um defeito, e ora valorizada. Isso começa a dizer, como então nós podemos... Ninguém pode mudar o passado. Então, como nós podemos pegar isso de forma positiva? Exatamente. Reafirmando a mistura, mas a mistura com as raças superiores. Em última instância, você vai dizer, com a raça branca. Porque no Brasil, você branqueou, você vira branco. Enquanto nos Estados Unidos, a definição deles, você pode ser branquinho, branquinho, mas se você tiver o nariz largo, o lábio acentuado, uma série de características que vem dos africanos, você é catalogado como de origem africana. Porque é distinto. O racismo nos Estados Unidos é explícito. O nosso, às vezes, é até mais perverso. Porque você deu menos oportunidades, se você comparar com os Estados Unidos, as oportunidades educacionais foram maiores do que no Brasil. No seu artigo Brasis Brasileiros, das cores, misturas e etnia, ou quais políticas de diferenciação fazem sentido, você afirma que o melting pot, que em inglês quer dizer caldeirão, seria apenas o potenciômetro de derretimento das tensas relações entre seus diversos grupos socioculturais. Você poderia nos explicar um pouco isso? Aliás, esta afirmação, quero deixar clara, que não é minha. Eu lendo um artigo que saiu no Washington Post, se eu não me engano, de um estadunidense chamado Boots, não sei se eu estou pronunciando corretamente, B-O-O-T-H, ele faz essa reflexão. E a tradução, tradução livre, minha, que não sou uma pessoa que domino a língua inglesa, é no sentido de que seria a medição da potência dessas tensões. Porque é o seguinte, ao mesmo tempo, eles falam que eles são um caldeirão da mistura. E aí é meio a ideia de como é que essa visão ideológica pode vir mudando. Porque também as sociedades mudam, inclusive a política de afirmação dos grupos excluídos, negros e índios, com as políticas de cota, com a ideia de coisa, da afirmação da identidade étnica desses grupos e não da desvalorização histórica, tende a diminuir essas tensões. Mas como você vê, propriamente ele vai dizer que ao mesmo tempo tem-se o hábito de separar. De separar em tudo. Você é descendente de desde os irlandeses, que têm o melhor status, porque ajudaram de início a construir aquela nação, até greco-americano, ítalo-americano. Ah, o absurdo, por exemplo, de mostrar como é que eles têm uma visão racista. Os mexicanos e todos provenientes da América Latina são chamados latinos. Como se latino para eles é raça. Quando, na verdade, somos latinos, como os franceses são latinos, como os italianos são latinos, etc., porque somos do campo linguístico das línguas latinas. Temos uma familiaridade cultural, não somos iguais, mas da mesma forma que os saxônicos, do que os anglo-saxônicos, já que os saxônicos migraram para a Grã-Bretanha, né? E aí se cria essa outra vertente das línguas anglo-saxônicas, né? Tem as línguas saxônicas e as anglo-saxônicas. Aí eles usam o termo latino como raça, o que é um equívoco. Então, é para você ver como eles são carregados de uma visão de mundo que separa. Tanto que eles estão tentando fazer uma política multicultural para tentar mudar a cabeça das pessoas. Uhum. Ele, o Booth, ele também afirma que o American Way of Life seria a assimilação da cultura protestante branca dominante. É, toda uma inculcação ideológica para se ajustar àquela sociedade. Você acha que o mundo de hoje, neste início do século XXI, está mais aberto e tolerante para aceitar o multiculturalismo na sociedade e, principalmente, na construção de uma identidade nacional? Olha, a gente também não pode ser tão pessimista. A sociedade, apesar dos seus trancos e barrancos, as sociedades, elas têm avançado nessa perspectiva. Porque antes ninguém falava disso. Então agora já falamos lentamente, porque as mudanças de comportamento culturais, as mudanças nos sistemas de valores são lentas. O papel importantíssimo que cumpre para mim é o sistema educativo, a escola. Você começar a trabalhar isso na cabeça da criança desde cedo. Porque a escola é um aparato de reprodução ideológica. Ideologia é sistema de ideias. Nós nos guiamos no mundo em cima de algumas ideias que nos são dadas pela experiência da vida que você já aprende na sua família, você aprende certos valores, certos comportamentos, condutas. E a escola também é um espaço de transmissão de condutas. Ela não transmite só conteúdos do saber, porque também não existe saber neutro. Todo saber traz uma visão política do mundo. Então, eu acho que avança por nós estarmos discutindo multiculturalismo. E assim, aos poucos, poderemos ir mudando essa visão de mundo. Obrigado pela sua audiência, eu me chamo Marcelo Madeira e esse foi mais um episódio do Universo Candura. Para ouvir mais entrevistas como essa, acesse www.ocandura.com e não deixe de curtir a página do Universo Candura no Facebook.